Compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulhando! E vamos começar com mais um Parolando sobre o episódio 67 do Paranerd, a bizarrices da Disney. Já que é pra falar de coisas bizarras, eu tinha que chamar ele mesmo, meu querido Gabriel Bizarro Ebler. E aí, Gabi? Não, aprendi a falar meu nome mesmo, né? É Webler, eu sei, eu falo Webler de sacanagem, porra. Meu Deus do céu. Cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui hoje. Diz oi. Oi. Mancado. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui hoje. Porque essas duas figuras que estão aqui com a gente, eu não devia estar aqui agora. E já que você tá tão afim de vir, eu tive que convidar mais gente pra participar. Eu tive que convidar o chorão do Torinho. Chora, Torinho. Ué, ué. Chorou na porra da transmissão fantasma que queria participar do Parolando, então tá aí, tá satisfeito agora, Benê? Ué! E também eu trouxe, já que eu correndo o risco de perder meu podcast, trouxe mais um também lá do Pauta Livre News, que é o senhor Doug Luz. Ei, ei, perdeu, trouxe aqui eu, Doug, e o amigo Torinho aqui também, temos também o Gabriel, e Gabriel Ebler, como é que você tá, Gabriel? Bem. Ah, tá morrendo, Torinho, vamos dominar essa porra, é isso aí, muito obrigado pelo convite. Torinho, caso alguém não saiba de onde você é, que é impossível com o senhor com tantas mentions quanto é o senhor, mas de onde é que o senhor é, seu Torinho? Eu sou do pautalivrenews.com, assim como o Doug, podcast semanais de humor, variedades, tem muita notícia lá também, acessem pautalivrenews.com e também visitem lá o iradex.net, seus blogs, sei lá, videocasts, não é isso? Videocasts. Pois é. Seus videocasts lá, eu e PH Santos. Estamos lá falando muita bobagem, falando sobre a cultura pop, cinema, música, TV, literatura, tudo ali no meio lá. E livro na cara. É, e né? Livro na cara. E, Doug, cadê o Sabe Nada? Morreu? Sumiu? Sabe Nada, conhecido mundialmente como o melhor podcast de Osasco. De Osasco. Ele está um pouco paradinho, por quê? Por quê? Problemas, acontece. Todo mundo tem problema, você não tem problema? Acontece também. Peraí. Torinho, o Frango Fino é de Osasco também, não? Eu não sei, é com ele aí. O Frango Fino é de São Paulo, meu querido. Ah, tá, porque senão eu ia reclamar que esse negócio de ser melhor de Osasco não ia ser, não, se o Frango Fino não, é de Osasco. Não tem. Mas o Sabe Nada é melhor do que o Frango Fino. Ah, é, o... Nossa, uau. Mas muito melhor, muito... Ah, só porque eles têm a vinhetinha com radialista? Ah, se liga, rapaz, eu tenho escova. Não, é porque eles têm uma coisa... É porque eles têm uma coisa chamada peridiosidade. Eles fazem isso, programas... Isso não significa nada, meu filho. Nada. Olha quanto tempo depois tá saindo o Hobbit aí, depois do Senhor dos Anéis. Tá todo mundo maluco. Ninguém quer saber. Quando você... ver um negócio que é bom, você tá cagando pra periodicidade. Você quer saber se o negócio é bom. E esse é Sabe Nada. Lê. Olha aí, descontrole é a prova viva disso também. Mano, Jó, descontrole.com.br, é, acessem lá. Beijo, tô chanchada também. Isso aí. Gravei tô chanchada ontem, foi muito legal. Olha aí, rapaz. Vamos falar primeiramente de uma coisa boa, seu Carlos Torrinho. Vamos falar da Fiction Corporation. Ô, rapaz, Campus Party, eu só vou estar de Fiction, tô... Já tenho 15 camisas da Fiction Corporation. Vou levar umas 3 na mochila pra ficar trocando de roupa lá, pra mostrar todas as camisas da Fiction para as pessoas que estão na Campus Party, porque a Fiction Corporation, isso é uma loja de camisas, malhas excelentes, quem não conhece a Fiction Corporation, são lojas assim com camisas de empresas fictícias do mundo do cinema e das séries de TV, né? Tem de games também, né? Tem a camisa do Arkham, né? Do Batman. Tem do Arkham, tem também da Umbrella Corporation, que é de games também. Cara, muito bom. Agora tá o Enterprise em versão preta, velho, que eu tô louco pra pôr minha mão naquela camisa, porque a Enterprise versão preta tá linda. Também tem a Nostromo também, que ele lançou agora em versão preta também. Cara, tá sensacional. Nostromo, que é do filme Alien, não é? O Oitavo Passageiro. Cara, muito boas camisas. Eu recomendo. Já tenho 14 camisas da Fiction Corporation. 14? 14. Caraca, eu sou do Pauta Livre. Já editei, sei lá, quantas Pauta Livre aí. Não recebi uma. Porra, sacanagem. Ah, eu só tenho uma porque o Alexandre me deu. Caraca, velho, que sacanagem isso, velho. Ele ganhou. Torinho só sabe falar. Vai começar falar agora, vai começar a sessão Chora pro Alexandre pra ver se ele te dá uma camisa, O Alexandre ganhou, ele ganhou 700 camisas daquele troço, ele me deu uma. Então, essa merda aqui que eu não gostei tanto dessa daqui. Ah, seu puto, ainda deixei você escolher, seu corno maldito. Deixa eu escolher, maldito. Olha só, tem essa daqui, do como é que é o nome do igual filme? Do Ripple Man, e tem essa aqui do Ripple Man, a mesma camisa, igual a mesma marca. Você puto, maldito, miserável. Não, ele fez assim, né, ó, tem essa daqui que eu gosto muito, nossa, essa aqui eu é o meu sonho de consumo. E tem essa daqui. Qual que você quer? Mas nós estamos aqui só para ficar chorando camiseta lá pro Alexandre da Fiction. Nós temos que falar que ainda está no ar a promoção 20 por 20 da Fiction Corporation, em que 20 lindas estampas das camisetas da Fiction estão por apenas R$20 cada camiseta, quanto ao preço original de R$35, que na minha opinião já é um preço muito justo pela qualidade das camisetas, mas porra, o Alexandre tá rasgando dinheiro, não quer mais ganhar dinheiro nessa vida, resolveu pegar 20 das estampas e botou pra R$20 cada uma. Então, cara, é o presente de Natal da família brasileira. É, amiguinhos, é isso mesmo, amiguinhos. Você achando Black Friday, porra de Black Friday. Black Friday na Fiction é o mês de novembro inteiro, rapaz. É novembro, é Friday, rapaz. Que tá tipo... Agora, uma coisa, aproveitem que já estão nos últimos dias dessa promoção, hein? Agora, para dezembro, a promoção acabou. Então, corre que ainda dá tempo. Ô, Torinho, dá uma pra mim, Torinho. Tá bom, vamos seguir viagem, então. Faça o desenho da camisa do Pauta Livre, não, fica aí. Agora, olha só, Torinho. Oi. Você sabia que temos muitos ouvintes do Paranerd via feed do iTunes e agregadores de podcast variados, né? E essas pessoas às vezes não sabem que o Paranerd tem um site. Você saberia me dizer o endereço do site do Paranerd? Paranerdia.com.br, não é isso? Pô, não é isso? Que filha da mãe, não é isso? Pode ser .com, né? Não, é .com.br, seu puto. E, Gabriel, trabalhe, vagabundo. Qual é o e-mail do Paranerdia? paranerdia@paranerdia.com.br. Então, Doug, qual é o Twitter do Paranerdia? Ah, deve ser @paranerdia, óbvio. Deve. E o Facebook? Deve ser facebook.com/paranerdia. É, se eu esquecer de botar .com no meio, fica legal. Opa, só o telefone aqui, eu vou vender aqui Fiction. Só um momentinho, vai lá. E tal qual o Carlos Torinho, eu também estive dando minhas andadas na podosfera. Por acaso eu e tu, né, seu puto, estivemos na transmissão Fantasma número 17 falando sobre super vilões. Foi, eu não ouvi ainda, mas meu cachorro falou que está muito bom, ele ouviu. A gravação foi muito boa, né? Tava eu, você, o Panda e o Quarto Sinistro, ou seja, o Cruzador Fantasma da Costa Oeste. o Cruzador Fantasma da Costa Oeste. Escutem, cara, que tá um papo realmente muito louco. Mais uma vez, Carlos Torinho provando como ele sabe dar deixa pros colegas falarem, né? Uma coisa sensacional. E se vocês não entendem do que eu estou falando, escutem o podcast de defeitos do Pauta Livre News para vocês saberem o que o Carlos Torinho faz quando ele está, vamos dizer, possuído pelo espírito de falar no podcast. Não, o que ele faz não, o que ele é. Ponto alto do programa hoje vai ser o Alexandre ou eu sermos corrigidos pelo Torinho, né? Ah, daqui a pouco, eu tô tentando me segurar pra não falar nenhuma besteira, que eu sei como é que ele é, né? Você percebeu que eu já não tô falando muito, né? Isso é um safado. Tá, falando em pessoas que não são safadas, nós tivemos um mega e-mail do senhor Rafael Portillo, que tem 30 anos, mora em Recife, Pernambuco e não Peru, como diz o Doug. E ele é do TeiaCast, o projeto de agregação de podcasts, que tá meio parado o TeiaCast recentemente. Rafael, vamos ter que fazer o TeiaCast voltar a funcionar direito, meu filho. Tá meio paradinho que negócio, né? Tá bom. Ele nos diz o seguinte: saudações e elogios redundantes. Estou enviando este e-mail com dois objetivos. Primeiro, para elogiar o primoroso trabalho do Nerd Master em produzir este singular podcast. Ah, é, segundo, porque ele faz essa merda sozinho. Puxa saco. Segundo, venho acrescentar e corrigir algumas informações do Paranerd MS7, que é a primeira elogia, depois senta-lhe a porrada, né? Muito bem. Para tal, tentarei ser direto, pois a lista é longa. Senta que lá vem a história, gente boa. Não, não, ele tentou ser direto, né? É, tentou. Sério? Não, é sério que você vai ler os 6 itens dele? Não, não vou ler os 6 itens. Vou ler só os que eu achei mais interessantes. Mas o texto desse e-mail gigantesco do Rafael vai virar um post no Paranerd, tá, hoje mesmo na publicação desse Parolando. Ah, Rafael, só uma pergunta. É teu TCC esse troço? O cara praticamente fez um TCC da bodega aqui. Eita ferro, mas vamos lá. Por favor, Torinho, compre erro de português pra gente trollar. Não, ele escreve bem, o Rafael Portillo, ele escreve bem. Ah, que droga, velho. Então, vamos lá. Número 1. A ideia por trás dos personagens antropomorfizados da Disney, Mickey, Donald, Pateta, etc., é que na verdade eles são seres humanos caricaturados como animais, e não animais que se comportam como seres humanos. Isso explica, por exemplo, o costume do Donald de usar a toalha e por que o Pateta fala e o Pluto não. O Pluto, no caso, é realmente um animal, se comporta como tal. Os outros exemplos que não foram citados no episódio, mas que também são curiosos, é o fato do Mickey caçar patos, mesmo sendo amigo do Donald, e o Horácio andar de cavalo, mesmo ele sendo um cavalo. Vale lembrar que esta não é uma exclusividade da Disney, pois fábulas de antes de Cristo já se utilizavam desta ideia. Só uma coisa, tudo bem, o costume do Donald usar toalha e o Pateta fala e o Pluto não. Tudo bem, o costume do Donald usar toalha. Só que aquele puto, ele usa uma camisa e não usa nada de uma calça ali por baixo. Pra que ele vai usar toalha? Isso eu não entendo. É, ouça o episódio que você vai saber por quê. Tá no feed, não vem ainda não, porque eu tô muito atrasado mesmo. É. 2. Em relação aos sobrinhos do Donald, vale lembrar que eles foram morar com o Donald após mandarem o pai deles para o hospital, depois de uma brincadeira de mau gosto. Eu lembro desse desenho. É mole, cara. Posteriormente, os meninos só se acalmaram mais porque o Donald os inscreveu nos escoteiros mirins, onde aprenderam a ter disciplina. Isso nos quadrinhos, porque no DuckTales quem fez isso foi o Tio Patinhas. Uhum. Né? Um detalhe, eu tinha, quando era criança, aquele o manual do escoteiro mirim. Eu também, cara. Eram 20 volumes, eu doei pra biblioteca lá de Salvador, tinha todos os volumes, era legal aquilo ali, velho. Quando vocês chegarem no TV Cruz, eu falo, vai. Mas os verdadeiros motivos para que os personagens tenham sobrinhos e não filhos é que um sobrinho permite que o personagem tio continue solteiro, mas tendo crianças com quem possa interagir e servir de argumento. Além disso, caso o sobrinho não agrade, é mais fácil fazê-lo sumir do que um filho. Vale lembrar que a ausência de pais é um conceito literário muito utilizado em obras voltadas para o público infanto-juvenil, pois permite que as crianças se aventurem sem controle dos pais. Afinal, para que pais deixaria os filhos saírem pelo mundo para enfrentar aventuras? Dr. Quest. Dr. Quest deixava. É, mas ele já é mais avançado, que ele já tem aquele pensamento homoafetivo, tá? Ele tá muito mais avançado. É, ele dá umas pegadas no Rance Bannon, né, velho? Com certeza. Uma que eu adorei, que é a número 4 aqui do Rafael, é que a gente brincou no cast do Paranerd, é que a mãe do Max, que é morta, né, o Pateta é viúvo no Goof Troop, né, que a mãe do Max, na verdade, era Clarabella, porque ela tinha um affair com o Pateta, né, mas aí agora ele veio o seguinte, o Rafael: ao contrário do que disseram no episódio, Clarabella, Clara de Ovos, que é o nome da galinha, que a gente não sabia o nome da galinha em português, agora a gente sabe, continuam sendo usadas nos desenhos mais novos, no Mickey Mouse World e no House of Mouse da Disney. Inclusive foi dado a Clarabella a personalidade de estilista e fofoqueira da turma, sendo a melhor amiga da Minnie. E apesar de alguns desenhos mostrarem Clarabella um interesse romântico do Pateta, ela é namorada do Horácio, enquanto a Clara de Ovos é a namorada do Gastão. A Bela não é mãe do Max. Também sabia disso, né, Rafael? Isso era só brincadeira, pô. Não tô mostrando. A Clara de Ovos é uma pata? Não, a Clara de Ovos galinha. Não sei se você lembra disso, Torinho, num desenho antigão do Mickey, que era aquele Mickey, a revista de variedades do Mickey, a Clara de Ovos era uma galinha que cantarolava cacarejando, cantava uma ópera cacarejando. Eu me lembro vagamente assim, mas pô, a Clara de Ovos se namorar do Gastão é meio estranho, né? Uma galinha namorando um pato. Cara, esquece, a gente aqui já discutiu, inclusive no Paranerd, é que amor entre espécies na Disney é normal. A Clarabella é uma vaca, não é? A Clarabella é a vaca, o Horácio é o cavalo e o Pateta é um cachorro. Então, o que tem? Não é demais. Bom, por fim, apesar de não ter comentado outros pontos mencionados no episódio, pois quis evitar redundâncias, que senti falta de terem comentado dezenas de outras bizarrices da Disney, o que me faz pensar que esse assunto poderia ter uma parte 2 ou 3, quem sabe. Olha aí o alto, como é que é, convite dele, né? Ataque de oportunidade. Esse ataque de oportunidade. Enfim, elogio mais uma vez esse episódio, o podcast e seu podcaster, vida longa e próspera. Muito obrigado, Rafael. E tem muitos outros pontos que o Rafael colocou aqui no e-mail dele, e o texto vai estar junto com a publicação deste Parolando, tá ok? Em contrapartida, Gabriel, o primeiro comentarista. O Ademir, e ele comentou o seguinte, fantárdico, acabou. Fantárdico na tua fala, porque ele só escreveu fantástico mesmo, né? Mais nada, cara. Mais nada, é um comentarista muito eloquente, o senhor Ademir. Muito obrigado pelo seu comentário, senhor Ademir. Parece aqueles comentários de filme, né? Tipo, o filme vai estrear e a Time disse, fantástico. E Doug, quem fez o segundo comentário? Foi o Sidão Oliveira, um ouvinte das antigas, olha só, entre parênteses, que legal, gente. E ele diz aqui, tô na metade e já deve ser o que eu mais gosto, que evolução, parabéns, Dead Master. Ele tem a voz assim, eu já ouvi. Ele tem a voz assim, você já conhece o Sidão pessoalmente? Conheço, do Mimigo. Então tá bom, então, Sidão, se você não gostou da imitação, contato Doug Lira, né? Então, arroba Doug Ilustra, vai com ele, tá? Pra ser essas faltas de vinil, por favor. É isso aí. Chega aqui em Osasco que a gente resolve aqui no Toque de Recolher, meu querido. Próximo comentário, Turinho. Próximo comentário é da Ira Croft, do Mundo Freak e também do Pussycast. Ela não botou aqui, mas eu falo, porque o Pussycast é o podcast lá com ela, a Mariana Moraes e mais umas meninas lá tirando onda de safadinhas. Então, temos aqui o comentário dela. Será que agora ficou famosa? Igualdade e cochete. A minha gravação ficou ruim, picotada e estranha. Da próxima vez, pede meu backup. Dois assentos circunflexos. Aproveitando para me convidar. Ha! Isso é outro autoconvite, né? E o próximo comentário é do Matheus. Ele diz o seguinte. Muito divertido o cast. Outra curiosidade. No começo, o Mickey era dublado pelo próprio Walt Disney. E a Minnie também. Agora, isso é que me estranhou, porra. O Walt Disney dublar o Mickey, tá bom, o cara que criou, não tem nada de mais. Agora ele dublar a Minnie também? Sim, ele dublava N personagens, na verdade, né? Ah, então tá. Esse negócio de dublagem, né? É interessante, velho. Não sei se vocês sabem, a voz do Cebolinha é uma mulher que faz, assim como a voz também do Bart Simpson é uma mulher que faz. E do Cascão também. Cascão também é uma mulher. Não, o Cascão é homem, cara. Hoje, mas no começo era uma mulher. Ah, é? Era, no início era. Quando era daquela época da musiquinha do Só a Mônica, a mulher. Era uma mulher também que fazia o Cascão. Ah. E eu não sei se foi comentado também no cast, mas tem uma curiosidade muito, muito interessante. Que quando eles fazem uma produção de uma animação lá na Disney, alguns diretores, quando eles vão explicar o storyboard, né, do desenho, que é tipo. Storyboards, pra quem não sabe, são como se fosse uma história em quadrinhos do filme, né? Tipo, o pessoal saber se vai funcionar ou não. O diretor, ele vem contando a história, imitando todos os personagens, cara. Isso é incrível. Isso é uma coisa normal da Disney. Tem no DVD, no DVD dos Incríveis. Dos Incríveis e dos Três Mosqueteiros lá do Mickey. Sim, o cara sim. Conta a história imitando todo mundo, cara. É muito foda isso, cara. Muito bom. Gabriel, próximo comentário. O próximo comentário é do Jonathan, e ele fala o seguinte: o Mickey tem mais sobrinhos. Aí ele botou o link, tá aí no post, e botou o seguinte: eu lembro dos quadrinhos que pegava nos sebos quando eu era criança. Esses sobrinhos, que o Nerdandertal depois fez uma resposta pro Jonathan, são o Chiquinho e o Francisquinho. Eu jurava, na minha santa inocência, que era um casal de ratinhos, e não dois ratinhos do sexo masculino, mas aí veio meu querido vovozinho da podosfera e me corrigiu que eu lembro muito bem desses sobrinhos. Meu pai comprava tudo que era a revista da Disney. Até neste caso há uma bizarrice. O nome dos sobrinhos é um Chiquinho, que pra nós é o apelido tirado do diminutivo de Francisco, e o outro é Francisquinho. Será que ambos se chamam Francisco? Não tenho problema nenhum quanto a isso. Um pode ser Francisco Carlos e outro Francisco Adolfo. É, isso aqui em Fortaleza acontece muito. E aqui, como a cidade é devota de Padre Padecício, São Francisco de Assis, sei lá que diabo é. Diabo é foda, né? Me desculpe. Igreja Católica. Mas eu conheço muito Francisco André, Francisco Arthur. O nome do PH Santos é Francisco Rafael, se vocês não sabem, sabe? Francisco Louco também, né? Francisco. Pois é, eu tenho esse negócio assim de ter os mesmos filhos com o mesmo nome, assim, o primeiro nome. Eu tenho, assim, como curiosidade, eu tenho lá em Salvador, tenho três amigos, são três irmãos. Um é Paulo André, o outro é Paulo Augusto, e o outro é Paulo, esqueci o resto do outro. Mas a gente chama de Júnior. Paulo Paulada. Não, uma coisa interessante do Mickey, eu vejo toneladas desse troço ainda com a Bela aqui em casa. E tem um episódio que ela se amarra, que é o do aniversário do Mickey, que ele chega na casa da Minnie, aí então tá essa galinha que vocês falaram, a Clarabella, tá o Horácio, o Pateta. O Pateta até faz um bolo do aniversário, o Donald tá lá junto. E o Mickey chega na festa, eu tenho a visão clara de que o Mickey chega na festa chapado. Cara, ele chega chapado na festa, porque a Minnie chega, abre a porta, ele tá com aquele olho meio aberto assim, sabe? Aquela cara assim de, tô legal. E a primeira coisa que ele faz é entrar e falar, oi Minnie, dá um beijinho, tá? E vai querendo agarrar ela, tipo, cambaleando pra frente, sabe? Ele mas, tá chapado. Mas é daquela linha dos desenhos mais antigos? Mais claro. É dos mais antigos, é. Nessa época eles fumavam, mano, eles faziam tudo. Eu não duvido nada que ele tivesse bêbado mesmo. Ó, esse link aí. Esse negócio de cigarro mesmo era foda, eu via, tem muitos desenhos que mostra tipo pelotão de fuzilamento, né, bota a venda no cara e ainda dá um cigarro pra ele fumar, né. Já vai morrer, que é câncer de pulmão pra quem vai tomar um tiro, né. Pois é, né. Torovski, quem é o próximo comentarista? O próximo comentarista é o Edson Oliveira. O Edson Oliveira é o mesmo lá do Dimensão Nerd? Não sei dizer, acho que não. Pois é, então ele manda aqui: meu querido Nerdmaster, muito obrigado por mostrar-nos o lado obscuro da Disney. Esse programa me fez lembrar de um desenho antigo do Pateta, O Dia de Folga do Papai, que em apenas 6 minutos não mostra não apenas uma insinuação de adultério, mas aos 2 minutos e 30 acontece um beijo gay, e ele manda aí o link, cara. É, né? É o Pateta. É o Pateta, né? Fazer o quê? É engraçado, vocês estavam falando do Pateta aí, né? Que o Mickey tem sobrinhos, o Donald tem sobrinhos. Nos quadrinhos, o Pateta tinha um sobrinho, né, velho? Também, né? E no desenho animado ele foi virar um filho, né? O Max, né? Mas o sobrinho nos quadrinhos não era Max o nome. Esqueci o nome agora. O Nerdandertal vai falar dele daqui a pouco, mas eu já adianto. É o Gilberto. Ah, Gilberto. É tanto que ele virava o Super Pateta e ele virava o Super Patetinho, alguma coisa assim. Isso, era bem isso mesmo. Mas vamos lá, vamos seguir viagem. Doug, quem é o próximo? O próximo é o Haddock, o Rua. Não, não é Rua. Você vai ver por que do Haddock daqui a pouco também. Ah, tá. Tá tudo abreviadinho aqui, pode crer, né? Então vamos lá, o Haddock, na verdade é R-A-D-O-C, né? É porque pode saber de letras. Tá tudo, eu sei ler, gente. Toda grande empresa tem grandes trolls, e quanto mais tempo de empresa tem, mais histórias se acumulam. Mas eu discordo do Nerd Master sobre a fantasia. Aí, tá vendo? Deu que eu discordo de você, seu babá. Ele não é bizarro, pois faz sentido na história individual de cada músico junto a cada animação. Tipo as baleias que, apesar de ser bizarro uma baleia voar, faz sentido no contexto da própria história. E aí eu mesmo mandei pro Haddock dizendo que não. Um desenho em que tem hipopótamas bailarinas e baleias voadoras não é um desenho normal. É sim. Não é não. Cara, qual o problema do cara fazer um desenho chapado? A partir do momento que você falou desenho, tudo é possível. Acabou. Tá bom, tá bom. Ah, mente, um beijo pra Tex Avery, né, cara? Que se não fosse por ele, não tinha esses desenhos hoje maluco foda de cabeça do cara arregalar o olho ficar três vezes maior do cara, que ele. Cara, o que é o Flapjack? O que foi a vida moderna de Roku? O que era o Wick the Cat, que tinha umas loucuras? Caraca, a vida moderna de Roku. Cara, tem pior. Hoje em dia tem um troço chamado O Incrível Mundo de Gumball. Olha, é verdade. É completamente louco, cara. Ah, porque ele mistura todas as técnicas de desenho animado que você já pode... Tem computação gráfica, tem boneco, stop motion, massinha, desenho de papel, tem de tudo. E o pai agora de todos, Gaspele. É, né? Me explica uma coisa, por favor. Qual é a graça do Adventure Time? Ah, não fala do Hora de Aventura não, cara. É muito bom. Qual é a graça? Eu tô junto nessa aí. Primeiro que eu nunca assisti e eu achei o desenho mega tosco. Assim, cara, percam esse preconceito quanto o desenho ser tosco. O desenho não é tosco, não, é simplista. Cara, assista um episódio e você vai ver por quê. Eu vi 4 episódios, eu não consegui didn't get the joke, sabe? Não peguei a piada da parada. Tá bom. Vamos seguir viagem. Gabriel, manda o próximo. O último foi o Haddock, né? Ah, tá. Agora é a Flávia, a deusa Selene do Temiceira Podcast. Oh, beijo pras meninas, beijo pra Artemis, pra Atena, pra Afrodite, que não está mais lá. Beijo também pra Esha, todas lindas, eu amo vocês e espero ser chamado mais uma vez. Quer dizer, eu já estou lá, né? Tô lá. Porém, você não vai ser chamado de novo, não precisa ficar puxando o saco. Eu tô lá de barraca armada já. Sem problema. Olha, que piadinha horrível. Alexandre, só um detalhe, é por isso que ele tem mais mentes que você. É isso aí. Eu nunca vi se elas são boas mesmo, deixa eu ver aqui. Gabriel, segue. Ah, ele é de Master e Companhia, não é porque eu participei não, mas é um dos casts mais fodões. Ah, ele botou um O com a barra. Uhum. Não sou o menino mimado do Tang, mas quero mais. Chupa, Torinho! Por quê? Que ela achou o meu cast mais fodão. Oxe, tá. Oxe. Mas você vê que ela não deve ser uma menina muito nova, né? Porque ela lembrou do Tang e da propaganda do Quero Mais. Isso é velho mesmo. Pois é. Mas é panela velha que faz comida boa, dona Flávia. A gente tá nessa aí. O próximo comentarista é o segundo maior freak deste Parolando, que o primeiro foi o Rafael Portilho, que mandou lá em cima. Também temos o Thiago de Freak Porto Soares. Não, eu vou pegar uma cerveja. Eu também não vou ler o comentário dele todo, mas o comentário dele tá no post do Paranerd 66, gente. Então passa lá, me dá um page view e vejam o link dele. Mas eu vou falar algumas coisas que ele colocou aqui no comentário. Nerd Master, seu desmemoriado, participou de um podcast meu sobre Carl Berg e não lembra mais nada do que falamos. Levando em consideração que eu participei de metade, né? Por causa que a minha internet caiu no meio, mas tudo bem. Algumas explicações sobre certas dúvidas levantadas no programa. Ele fala de novo da história dos sobrinhos do Pato Donald ter levado o pai dele pro hospital, isso a gente já tinha comentado. Também ele falou a respeito dos personagens terem mais sobrinhos do que filhos, porque assim eles poderiam ser namorados e não precisariam casar, é verdade. E a personagem Clara Cluck é conhecida no Brasil como Clara de Ovos. Aliás, ainda sobre nomes, existem duas versões para o nome Patinhas. Uma das hipóteses é a que se trata de uma derivação do nome Simon Patinho, um milionário boliviano que fez fortuna negociando cobre. Outra hipótese levantada pelo jornalista Gonçalo Júnior é que a ideia foi do redator Jerônimo Monteiro, que adaptou o nome dado ao personagem na Argentina, Tio Patiludo. Em castelhano, Patilha significa Suíças. A árvore genealógica da família Pato foi idealizada pelo nosso saudoso Karl Barks. E o desenho final foi feito pelo seu pupino, Canon Dom Rosa. Isso, grande desenhista. Publicada durante a saga do Tio Patinhas. É o mais próximo que temos de informações oficiais sobre quem é filho de quem na família Pato. Mas os fãs, em geral, consideram essa informação como canônica, inclusive eu. Aproveitando para fazer o jabá, várias dessas informações podem ser encontradas no podcast duplo que fizemos sobre Karl Banks, e o link para a espiral especial sobre o Tio Patinhas vai estar no post daqui do Paranerdia. Ótimo programa mais uma vez e grande abraço. Minha nossa senhora, esse povo gosta muito de escrever, cara. Não é, mano? Nossa senhora, não tenho paciência não. Esse é o tipo de e-mail que manda lá pauta livre news e eu pulo. É, não, mas aqui eu fiz o Parolando justamente para ler esses comentários gigantescos. Ah, tá, porque realmente o cara escrever aqui fantástico é sensacional. Ah, mas ali foi emoção, porra. Vai tomar banho. Já que tu tá tão engraçadinho, seu tourinho, lê o próximo, por favor. O próximo aqui é o comentário do Drug, e ele manda aqui: rapaz, tá aí um podcast que eu achei que nunca ia ver no Paranerdia. O assunto é muito bacana. Ih, rapaz, olha, tá dizendo que você não é bacana, Paranerdia. O assunto é muito bacana e dá pra passar horas discutindo sem praticamente sair do lugar, porque as bizarrices da Disney são praticamente todas teorias da conspiração. E por isso mesmo o episódio ficou totalmente excelente. Tá, é um bom tema pra gente roubar pauta livre, né, Doug? Se com roubar, certeza. Me chama, já sabe, né? Ah, tá. Senta lá, Cláudia. Não conheci o Paranerdia. Senta lá, Cláudia, caramba, que quando vocês roubam o assunto de um podcast, vocês chamam o dono do podcast como desculpa, tá, seu puto? A gente vai fazer igual o professor Pasquale, que fica lá no Nerd Office. Não. Não. É. Não conhecia alguns dos desenhos citados, principalmente esses que ficaram linkados no post. Isso vai render algumas horas de conversa com os amigos. Valeu mesmo, Nerd Mais, e parabéns pelo excelente episódio. Eu que te agradeço, Drug. Doguito, meu fofo, manda o próximo. Eu não vou ler o Nerd Undertale de novo, ele já falou 3 vezes aqui. Ah, tu ama o Nerd Undertale, vai pra Mas estar. Ele já falou 3 vezes, por que que eu vou ler de novo esse corno? Porque tu ama ele, fala logo. Ai, meu Deus, Nerd Undertale de novo, 3ª, 4ª vez. Parabéns, Nerd... Você já falou, seu desgraçado. Parabéns, Nerd Mais. Aí ele fala assim, parabéns, Nerd Mais. Não poderia escolher tema melhor. O maravilhoso mundo da Disney tem mesmo muita história bizarra pra contar. Uma vez que fizeram... Oh, esqueci aqui, é tô causando. Uma vez que fizeram bichos agirem como seres humanos, o resto é brincadeira. Isso aí é o Nerdundertal ou seu nonô do Dr. É isso que eu tava me perguntando. Filha da puta! Aí ele completa aqui, um detalhe bem bizarro que lembrei é que todos os personagens bichos, para agirem como humanos, possuem mãos com luvas e com somente 4 dedos. Óbvio, né? Isso é uma coisa do desenho clássico desde os anos 40. Acho que o Patrão tem luva também? Eu acho que não. Lá... Não, nunca teve. Só os personagens que têm luva são os que tinham... A mãos. Pele preta. Não, a pele preta, como é o caso do Mickey e do Pateta. Olha aí, mas... rapaz, o Disney era racista, botava a luva só pra dizer que é... Rapaz. Acho que era mais fácil... Na verdade, isso vem do teatro, né? Sim. Acho que era mais fácil para os caras desenharem. Burro pra caralho. Uma coisa, o filho do Pateta é o Max, mas ele também tem um sobrinho que intelectual... O quê? É isso mesmo? Que é intelectual. Ah, chamado Gilberto. Lembra? Não. Sim. Eu lembro, o Torinho também lembra, não lembra também. O Torinho? Era um moleque... Imagina um patetinha, um pateta miniatura, com aquele capelo de formatura o tempo todo, andando o tempo todo com ele, com essa roupa. Esse é o Gilberto. E ele diz aqui no final. Valeu pelo episódio! Filha da puta! Filha da puta! Me visitem na Arquiteto Blog. O próximo comentário é do Ico Dima. E ele disse: olá, povo do Paranerdia. Diga olá, povo. Olá! Pronto. Muito bom. Que episódio 10, muito bom. A Disney sempre levanta essas questões, não é? Eu acho que é tão enraizado na vida das pessoas que sempre vamos tentar achar teorias e porquês para tudo. Afinal, tem muita coisa bizarra mesmo. Muito bom, como sempre, convidados ótimos e o Paranerdia melhorando cada vez mais. Abraços. Manda o próximo, Gabriel. Foi o Victor CWS. Como é que pronuncia isso, Torinho? É Victor. Obrigado. Victor Cassivis. Ele botou aqui: salve, salve, povo paranerdiano. Ótimo cast, mas vocês esqueceram de uma coisa. A Ine tinha um gatinho de estimação, que pra variar, gostava de sacanear o Pluto. Novidade, né? É, aqui vai um link com um dos episódios que ele aparece. O link tá aí no post. E vai também um arquivo da Wikipedia, também tá no post. Sim. No mais, valeu pelo cast, abraços. Esse gato, pra quem não sabe, era um gato é, preto, o Fígaro. É o Fígaro. É o Fígaro. Que era nada muito... mais é do que aquele gatinho que apareceu no Pinóquio. A primeira aparição do Fígaro foi no Pinóquio. Caralho, foi... Nerdmancha, minha cabeça explodiu agora. Sim. É mesmo, velho. Ele, a primeira aparição do Fígaro foi como aquele gatinho que brincava com o peixe lá no Pinóquio. Depois ele foi adotado. Ora ele foi adotado pela Minnie, ora ele foi adotado pelo Mickey. Esse de dizer que ele é gatinho da Minnie não é de todo correto não, porque tem muitos episódios que o Fígaro tá na casa do Mickey e tem muitos episódios que o Fígaro tá na casa da Minnie. Ele canta Fígaro? Não, puto. É que o Pinóquio é um conto italiano, por isso que o gato se chama Fígaro. Ah. O Nerdmaster acabou de chamar o Doug de Pluto. De Pluto, ele é um Pluto mesmo. Fígaro! Pariu. Manda o próximo, Torinho. Daniel Lopes, será que é o Daniel Lopes do Pipoca e Nanquim? Não sei. Grande Nerdmaster, saudações patolíticas. Não é. Do Pipoca e Nanquim. Não é. Pois é. Achei esse episódio muito bom, mas um tanto quanto inesperado. As bizarrices da Disney já são tão conhecidas quanto a piadinha do Walt Disney. Não achei graça. Mas acho que a grande maioria das bizarrices polêmicas, eu tô pensando patolítico aí, foram criadas apenas com o modo de criar uma lenda em torno disso. A Disney é expert em colocar mensagens e easter eggs escondidos em seus desenhos. Ainda bem que não sou o único que detesta o rato da Disney. É, eu não gosto do Mickey, mas eu tenho um porquê pra não gostar, só que isso vai ficar... Vai ficar pra segunda parte do Bizarrices da Disney. Essa história, eu não desgosto do Mickey, eu gosto do Pato Donald, mas é porque eu tenho uma paixão, sei lá, incomensurável por pato. Eu sou cheio de pato aqui em casa, assim, pato de cerâmica, é DVD, assim, DVD não, aquelas caixinhas de DVD, né, é de formato de pato de pelúcia. Então, eu sempre gostei do Pato Donald, gostei do Patolino, não gostava do Pernalongo porque eu gostava do Patolino, essas coisas tudo assim. Eu adoro pato, velho. Ah, só tá pra me lembrar do que dá pra ele de presente na próxima Campus Party. Até cueca de pato, velho. Isso era uma informação desnecessária. O Torinho está para os patos assim como o tio Lúcio está para os sapos, é isso? Não, para as tartarugas. Para a tartaruga, isso. O tio Lúcio é fã da tartaruga. Tartaruga. E Doguito, aproveita que você se manifestou e lê o último comentário, por favor. O Leonardo Carnelos, engraçado seu nome, Carnelo. Ele diz aqui: cara Alexandre, muito bacana esse programa. Ele também tem uma voz assim, eu conheci ele aqui no Novo Zap. Tipo o Lombardi, é? Não, a voz dele tá parecendo mais o Agnaldo Timóteo. Meu dedo! Cara Alexandre! Muito bacana este programa! Do som não, hein? Do som conceitual. Desenvolve, Doug! Eu também vou chamar a Sininho de Sininho e o Puff de Puff pro resto da vida. Que porra. Isso acontece porque a Disney inventou de chamar a Sininho agora de Tinkerbell e o Puff de Puff. Só que eu, na minha infância, era o ursinho Puff e a fada Sininho. E eu nunca vou chamar a Sininho de Sininho. Assim como a Disney também tá querendo fazer a gente chamar o Caco de Kermit, né, velho? É, olha, também. Isso é aquele... É igual o pessoal de jogo que fala, em vez de falar Battletoads, fala Battletoads. Ai, é Battletoads o jogo, é em inglês. Ah, vai se ferrar. Ah, leva a mão não, Doug, mas eu já chamei Battletoads, tá? Não, eu chamo de Battletoads. Isso é porque você é analfabeto. Você também chamava de Double Dragon, né? Double Dragon. Lógico. O Doug é maior de um Torinho, né? Ah, Doug, segue, anda. Eu não conhecia o desenho Destino de 2003. Excellent! Eu não chamaria de bizarro, mas de surreal. Afinal, Disney tá ali, né? Também fiquei surpreso de saber que o professor Ludovico... Ludovico? É Ludovico, né? Só, né? É, Ludovico von Pato. É, não é parente de ninguém, olha só que surpresa. Cara, isso não é tão surpreendente por dois fatos. Primeiro, temos... Ele é um cisne. Não, nós temos três famílias aqui no caso dos patos da Disney. Tem os patos, que é o Donald Duck, né, o pato Donald. Tem os Mac Patos, que seriam no caso o tio Patinhas, que ele é Mac Duck. E os Von Patos, que aí seria o Ludovico. Só que o Ludovico é o único representante da família Von Pato, então ele não é parente de nenhum outro dos patos que tem na Disney. Ele é tipo o Kal-El, então, né? Mais ou menos. Também tem lá o Patacons também, que não é parente de ninguém, né? É, mas o Patacons ele é só dos quadrinhos, ele nunca apareceu em outro lugar, eu acho. Ah, e o Professor Pardal não é um pato, né? É um periquito. Não, ele é um pardal. Pardal. Ah, é verdade, né? Pardal. Ele não se chamaria Professor Pardal se ele fosse uma cotovia, né? É, o Professor Pardal é um gato, ali, é um ornitorrinco. Ele completa aqui. A propósito, apesar de patos não terem dentes, que mentira, patos tem dentes. O Donald tem dentes em algumas cenas. Eles aparecem no próprio desenho da I Feel It Face, que é aquele desenho lá do... Do Donald nazista, sim. É muito bom. Não é Die, viu? É Die, viu? Porque esse é alemão. Ah, é verdade. Die Furchtfest! A Disney contribuiu muito com a propaganda americana na pré-guerra, se não me engano. Tá enganado. O Zé Carioca foi criado nesse contexto, naquele desenho que aparecem o Donald, o Zé Carioca e um personagem mexicano. Quem quer o quê? Quem quer meus quindins comprar? É, porque o desenho é aquele quem já foi à Bahia, né? Que é Los Tres Caballeros. E tem o que acontece? Tanto o Alô Amigos quanto Los Tres Caballeros foram sim filmes feitos pela Disney para ganhar, vamos dizer, a amizade dos Estados Unidos com a América Latina. E sim, o Zé Carioca e o Panchito, que é o galo, eles foram criados para serem como se fossem os embaixadores da Disney nos respectivos países, o Brasil e o México. Posso falar sim. Uma coisa? Pode. O Zé Carioca foi a primeira história que eu escolhi na minha vida, foi do Zé Carioca. Dois, bate aqui, somos dois. É nóis. É um dois, Zé Carioca foi o primeiro quadrinho que eu li na vida, cara. Não, é o melhor que essa animação da Disney, que aparece o Zé Carioca, ele não fala inglês, ele fala português mesmo, né? Quer mais uma coisa? Isso eu ia até guardar pro Bizarrices 2, mas o desenho Alô, o Tre Cabaleiros, né, o quem já foi à Bahia, ele foi gravado em inglês, português e espanhol pelos mesmos três dubladores. O dublador do Pato Donald, de original, dublou em português e dublou em espanhol também. E a mesma coisa, o José Roberto, que é o paulista que faz o Zé Carioca. Sim, é um paulista que faz o Zé Carioca. O cara dublou em português, dublou em inglês e dublou em espanhol. E a mesma coisa, o dublador do Panchito também, ele fez em português e em inglês. Nossa, excelente, excelente. É o cuidado que a Disney tem com o trabalho deles, né, cara? Sim, hoje em dia tá meio foda-se, né? Tá bom, mas beleza. Mais ou menos. Tá, cara. Luciano Huck, não. Não. Tá. O caso do Luciano Huck realmente é um caso, mas vamos deixar pra lá. Bom, caso pra e nós temos alguns abraços pelos comentários feitos no Parolando 66. O primeiro deles foi o Sr. Harold Android Stricker, que adorou a minha imitação dele, que eu fiz na leitura de e-mails anterior. Quem mais? Qual é o próximo abraço, Gabriel? O Leonardo Carnelos, que é engenheiro mecânico, tem 32 anos e mora em São Paulo. Não sei por que foi relevante. Não, é porque eu dei um esporro nos ouvintes que ninguém tava mandando idade, do trabalho, essas coisas. Aí o Leonardo foi o primeiro que falou isso. Mas ele não foi o único, né, Douglas? Por que o Haddock não é rua? O Haddock, ele disse aqui que o nome dele não é rua. E sim as iniciais do nome. Rodolfo Alves de Oliveira. Qual o problema de escrever Cruz, Rodolfo? Animal. Ah, cruz. Tem um cruz ainda no final. O animal eu não vi aqui. Mas também não vi escrito, não tinha Haddocka. Senão ia ser errado em vez de Haddock, né, ô gênio? Haddock. Haddock. E é isso, parabéns, Haddock, você tem um nome muito bonito. Próximo abraço, Torinho. É, o próximo abraço pro Doug, que na verdade se chama Diego Queiroa, ele tem 23 anos e mora em Dayatuba, em São Paulo. Mora bem, hein? Bem. E o último abraço vai pro senhor Igor Dima, que adora o Telhacast, que foi homenageado com o Nerd Master Silova Approval. Muito olha bem. Aí. Abraço, Thiago Meiro, Jota, Ivan Motosserra e toda a turma do Telhacast. É isso aí. Ficamos por aqui, Torinho, meu amor. Muito obrigado. Você meu amor, participar. Meu amor. Ah, você é meu amor, você é meu querido, eu te adoro. Não tem, conosco não tem essas boiolices, não tem problema de ser de eu provar o meu carinho por você. Tá, ok. Certa vez eu fiquei sabendo aí, Torinho, o Nerd Márcio me pediu pra fazer a montagem de uma foto sua, só que tirar a sua roupa no Photoshop, que ele queria... É bom saber essas coisas. Aconteceu mesmo. Doug, meu querido queixudo ilustrador, muito obrigado também pela sua participação aqui no Parolando. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e espero participar mais vezes lá do Sabe Nada. É, né, do Sabe Nada, você pode participar quantas vezes você quiser do Sabe Nada. Pode participar. Gabriel, obrigado! Você... Gabriel, a você eu não agradeço, mas você sabe que você tem meu carinho, né, filhinho? É, mas eu que... É por isso que eu nunca agradeço mais a ele. Ele é tão emocionado, tá vendo? Diz tchau pros ouvintes, seu puto. Tchau pros ouvintes, seu puto. Bom, com essa a gente fica por aqui. Fiquem agora com o Nerd Master Recomenda e as Crônicas Nerds. Vamos lá. Nerd Master recomenda. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Bom, estamos aqui para mais um Nerd Master Recomenda, e este Nerd Master Recomenda está com um teor alcoólico muito elevado, porque eu estou aqui com simplesmente o podcast mais etílico da podosfera brasileira, que é a Taberna do Smoke, com ninguém mais, ninguém menos do que o taberneiro Rafael Smoke. E aí, Rapinha? Olha, e aí, senhor Nerd Master, como é que o senhor vai? Etílico, gostei dos elogios, muito obrigado. Gostou, né? Afinal de contas, o Garçom Zumbi é um dos personagens que eu mais curto na podosfera brasileira, um dos mascotes de podcast que eu mais gosto nele, inclusive vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho. Mas Rafaelo não está aqui sozinho, porque segundo inclusive palavras dele mesmo, sem a outra pessoa aqui presente não existiria taverna, que é ninguém mais, ninguém menos que Madame Dada Cristine. A olá, mulher que aguenta o Rafael. Olha só. Você vê, né? Toda mulher tem um fardo pra carregar. Olha aí, cara. Olha que eu sou pesado, viu? É o que eu ia falar. Que pena que esse teu fardo é tão grande, né? Vocês devem já ter uma lordose quase, coitada. Bom, Rafaelo, meu querido, conte-me lá uma coisa que talvez nunca ninguém saiba. Como é que surgiu a Taberna do Smoke? Cara, a Taberna do Smoke surgiu de uma vontade, assim, que eu sempre tive, meio que era de espalhar conteúdo pela internet, entendeu? Ideias e coisas do tipo assim. O que quase ninguém sabe, eu contei em pouquíssimos lugares, é que antes da Taberna do Smoke, eu tentei vir pro mundo da blogosfera com um sitezinho que chamava Universo Expandido. Meu, a Dada lembra que ela até escrevia uns textinhos lá de vez em quando. Só que... a ideia morreu rápido. Mas assim, eu ainda queria fazer alguma coisa. Então eu falei, pô, precisava ser alguma coisa com a minha cara, coisa que eu gosto. Então, quando você vai juntando elementos que você gosta, eu falei, pô, eu adoro coisas medievais. É porque ele não gostava do universo, entendeu? Mais egocêntrico. O universo é muito grande, eu queria uma coisa mais pra mim, entendeu? Uhum. Não, mas eu já fui juntando coisas que você gosta, então eu gosto muito de coisa medieval, RPG, falei, pô, onde que é que a galera fica no RPG, no mundo medieval, quando tá relaxando? Pô, numa taberna, ou numa taverna, que foi a grande discussão no início, né? Como eu sei que as duas palavras valem, e o taberna, pelo B, é um pouco mais forte, eu, pô, por que não a taberna do Smoke? Depende de como você fala. Taberna. Taverna, você também pode fazer parte. É, porque você sabe que na Espanha tanto faz, no que o B tem som de V e o V tem som de B lá, então... Verdade, na Espanha nós temos a Taverna do Smoke. É. E por que do Smoke, Rafael? Por causa do meu nome. Não, mas teu nome não é Smoke. Meu nome não é Smoke. Meu Smoke não é teu nome, Smoke é teu apelido, vá. Ninguém se chama Smoke, porra. Olha, se eu fosse um dragão polonês, eu me chamaria Smoke, mas como eu não sou um dragão polonês... Não, é porque eu tenho um sobrenome com descendência polonesa, que é... Oh, você vai contar assim mesmo? Ah, todo mundo já sabe. Ah, não. Então ele vai pôr um pi no Smokovits de novo. Eu tenho um sobrenome de descendência polonesa, que é o Smokovits, e um belo dia um amigo meu virou e falou assim, ele falou, cara, a galera podia te chamar de Smoke. Eu falei, imagina, isso nunca vai pegar. Já deve ter uns 10 anos que eu carrego esse sobrenome, cara. Teu nome é Smokovits mesmo? Sério? É o Smokovits. Meus parabéns, tens um sobrenome de respeito. Sim, 10 pontos para Grifinória. Obrigado. Isso também me deveria dar 10 pontos em soletragem, porque com 10 anos já soletrava meu nome inteiro, cara. Porque ninguém sabia escrever essa porcaria. Não, o próximo passo é soletrar corretamente Arnold Schwarzenegger. Nossa, esse é pico pra quem já tem o sobrenome dele. Mas é tendência, né, de quem tem sobrenomes assim, a gente aprende a soletrar com 5 anos de idade. A gente já tá ganhando o soletrando no caldeirão do Hulk. Porque você é o senhor Nerdmaster. Eu não sou o único da relação com sobrenome complicado. Eu fiz questão de achar uma pessoa com sobrenome tão complicado quanto o meu. Muito bem, muito bem. E quando é que Dona Dada Cristina entrou nessa brincadeira? Desde sempre ela esteve lá? Não. O Taverna, ele começou... Teve uns 4, 5 episódios do Taverna Cast? Foram 3 episódios. Você entrou no 4º episódio. Isso. Sem mim, aí tipo, eu ia ouvindo, por motivos óbvios eu comecei a ouvir, né, desde o primeiro, e tipo, um dia eu falei, quer saber, eu quero participar disso também, pô, por que só eu não posso conversar? Por que eu tenho que ser excluída? Aí, deixa eu participar, vai, arruma um tema pra mim participar, né, e aí a Dada entrou aí, no nosso... Aí ele ficou me enrolando, não, mentira, não. Eu ouvi o primeiro e o segundo, e já pedi pra entrar no terceiro. Aí eu não pude. Aí no quarto, eu não pude. Foi no quinto, depois de fazer muitas chantagens de tudo quanto é tipo, que ele deixou. Ele só deixou entrar quando eu ameacei a cortar aquela coisinha. Não, não vem com essa não. Então começou a fazer greve de sexo, né? Não, eu ameacei a cortar o que faz o sexo. Aí ele deixou eu entrar. De onde é que saiu a ideia da taverna, Rafael? Porque o garçom zumbi já foi a criação desde o início da brincadeira. Como é que surgiu o garçom zumbi na taberna? Então, a ideia de ter um lugar, assim, que fosse pra galera relaxar, aí surgiu aí, né? Porque eu pensei, pô, quando a gente joga RPG, ou tá num filme medieval, coisa tipo assim, pô, o pessoal para pra relaxar na taverna, numa estalagem ou coisa do tipo. Uhum. Aí que surgiu a ideia de ter um lugar onde o pessoal pudesse sentar e conversar, seria a Taverna do Smoke. Agora, o garçom zumbi, é engraçado que ele já é uma coisa que já existe há um tempo, já era uma brincadeira que eu tinha com uns amigos meus, justamente de um RPG que a gente jogava no Orkut. Olha só, o Orkut já foi bom pra isso. Eu acho que podia ter um pi na palavra Orkut. Não precisa ter um pi, porque eu já joguei... Vergonha alheia. Cara, eu já joguei batalhas de texto no Orkut. Então... Então não... É, do Orkut, não, sim. Jogar RPG no Orkut, desculpa, mas é quase mais ou menos a mesma coisa que participar daqueles jogos. Você beijaria a pessoa acima que tinha nas comunidades. Não, o joguinho, a gente jogava um jogo numa comunidade que era baseado em Piratas do Caribe. E tinha um amigo meu, que inclusive ele mora aqui perto da minha rua, a gente é amiga muito, e quem servia as bebidas pra gente era um garçom que ele já tava ali há tanto tempo que ele tinha virado um zumbi. Aí ficava, ah, é o garçom zumbi, é o garçom zumbi. E com o tempo a gente parou de jogar esse RPG. A comunidade se perdeu, o Orkut se foi, aquela coisa toda. Mas a brincadeira do garçom zumbi continuou. Então quando veio a ideia da Taberna do Smoke, eu falei, pô, tá aí, é um lugar pra me pôr o garçom zumbi de novo, pra gente brincar com ele, zoar. E aí foi, ele entrou nessa, entendeu? Então é uma brincadeira antiga que virou uma coisa de verdade dentro do temática da taberna, né? Tá, vamos quebrar a magia logo. Quem é que é o garçom zumbi? Não existe, o garçom zumbi é só um personagem, eu juro. Não tem, não é ninguém fazendo a voz do garçom. Não é ninguém, não é ninguém. Ali você não mete um efeito em ninguém. Ninguém fez o... Não é efeito. Se for quebrar a magia de vez mesmo, nada mais ou menos que um sound effect só. Ah, tá bom, pronto. Quebramos a magia, o garçom. Mas tipo, não fui eu, não sou eu gemendo no microfone, não é ninguém, não se preocupe. Que bom que você não tá gemendo no microfone por aí, amor. Mas é tu que faz o, vamos dizer, o apresentador da taberna, que é o episódio de hoje. Sim, sou eu. Tanto a abertura quanto quanto o episódio de hoje, aquela vinhetinha, e a vinheta dos e-mails dos também, e-mails. A voz é minha. Thank you. Thank you. Tu abusa um pouco dos efeitos, pelo menos as vinhetas tu curte. Ah, já, mas então... legal. É porque, cara, a Dada sabe, eu sou formado em designer atualmente, graças a Deus, né? E, cara, tudo que envolve essas coisas de criação, enfeitar, tanto com imagem, com vídeo, com áudio, eu adoro, cara. Eu acho que eu me deleito, cara. Eu gosto mesmo, cara. Muito bom. E desde o primeiro Taberna teve a história de pedir uma bebida estranha, quem paga a conta no final e essas coisas da vida? A bebida foi uma coisa que teve que ser pensada antes, né? Porque, sejamos sinceros, podcasts existem aos montes, né? Uhum. A apresentação é sempre uma coisa difícil. Então, vai fazer o quê? Ah, vai fazer igual o Jovem Nerd, com frase de abertura? Vai, não vai? Aí a gente ficou nessa, pô, vai fazer o que a gente podia fazer, uma coisa de diferente, né? Então, assim, cara, foi, acho que coisa de um mês ou dois antes, assim, eu tive essa ideia. Falei assim, pô, se fosse uma espécie de uma bancada ou uma mesa, onde a pessoa geralmente, aí já remetendo a uma outra temática, por exemplo, da taberna, que seria, por exemplo, salão de bang bang. Uhum. Chega o cara malvado, ele senta e bate na mesa e fala assim, me vê aí um whisky, entendeu? A ideia era essa. Me vê aí um copo de leite, mas num copo sujo. A ideia veio dessa, porque a taberna ela não só é inspiração em coisas medievais, mas é, por exemplo, em salão de bang bang, em aqueles barzinhos de beira de estrada de motoqueiro. Sim, entendeu? Sim. Então, sim. A ideia de pedir uma bebida veio inspirada nessa coisa do saloon, do cowboy malvado, entendeu? Batendo no balcão, essa coisa assim. Aí por isso que veio, falei, pô, então você fala o que você quiser, desde que você peça uma bebida. Beleza. Aí já fica com o garçom zumbi, aquela coisa, né? Muito bom. E da onde saiu a ideia desta loucura que é a gaiola da... a jaula do caos. De onde saiu essa ideia da jaula do caos, seu Rafael Smoke? Começou tudo com um filme, né? Quer dizer... Não. Um filme francês de 1970... Não. A jaula do caos é que foi assim, a gente passou por um hiato, pra quem acompanhou a taberna nos últimos tempos sabe que eu tava fazendo faculdade, né? Uhum. E a gente chegou no período do TCC. Então, cara, TCC, pra quem já fez, sabe que, cara, é um sugador de vida. É um inferno na Terra. É impressionante. Então eu tive que... Ou eu prezava assim, falei, ou eu continuo o TabernaCast com a qualidade muito zoada, falei assim, ou eu pauso. E como eu gosto, eu prezo muito a qualidade pros ouvintes, até por mim mesmo, por autocrítica, uhum. Falei, eu prefiro pausar. Só que esse tempo do TCC, a Dada sabe disso, enquanto eu tava parado, os projetos não paravam de sair. Ah, ideia pra quando voltar, ideia disso, ideia daquilo, que eu sempre ia falando pra ela. E eu queria diferenciar um pouco, eu queria criar quadros diferentes na taberna. Então, inspirado em outros podcasts que também já fizeram, isso não é tão original assim. E, cara, inspirado em programas da nossa época, de quando a gente era mais jovem, tipo Passo Repassa. Uhum. programas de troca de perguntas e respostas, por que não tentar fazer isso na taberna? Mas a ideia da jaula veio em manter a ideia do medieval e do RPG, porque pra quem já jogou RPG sabe que é a responsabilidade do mestre interpretar um golpe. Ah, você simplesmente jogou o dado, tirou 20 e jogou uma flecha no orc. Beleza, mas calma aí, como é que essa flecha foi? Ela, pô, desviou, bateu na testa, bateu no... Isso é função do mestre. E eu já vou falar logo de cara, eu já vou jogar assim, porque eu sou canalha a esse ponto, sim. Quando eu estiver na jaula do caos com o senhor Carlos Tourinho, eu sei que você está ouvindo isso, Tourinho. Você sabe que, aliás, foi você, seu puto, que me desafiou, e o desafio está aceito. Quando eu for com o Carlos Tourinho na jaula do caos, eu quase falei que é a aula das loucas de novo. Na jaula do caos, o Rafael Smoke não precisará dizer como são meus golpes. É, isso vai ser deveras interessante, cara. Eu, como um bom jogador de RPG, eu me sentiria ofendido se precisasse que você descrevesse meus golpes. o senhor pode ficar despreocupado que você terá a voz livre para fazer o seu golpe. Eu não vou falar nada. Eu já vou, inclusive, deixar aqui uma prévia de o que vai usar. Eu usarei a Naginata do jogo Samurai Shodown, usada por Senryu Kiyoshiro. É aquele bastãozão grande com uma espada na ponta. Agora eu quero ver. Aquele lutador do Kabuki, sabe? O Senryu. Então, eu vou usar uma Naginata. E agora, como é que eu vou usar uma Naginata sem os braços? Dada, isso vai dar uma batalha boa, não vai não? Vai dar uma batalha boa. Mas, cara, é isso. A Jaula do Caos nasceu disso. Nasceu da vontade de ter um jogo de perguntas e respostas pra chamar os amigos podcasters. Tem essa também. Porque eu acho, uma coisa que eu acho que a Podosfera precisa é ter um determinado reconhecimento. Então, assim, tem muita gente que conhece meia dúzia de podcasts. Existem muitos podcasts legais para ouvir. Então, por que não trazer essa galera para automaticamente fazer um jabá? É para essa situação que existe o Nerdmaster Recomenda. Se juntam, tá vendo? Mas, assim, a gente recomenda um podcast legal, tem as perguntas e respostas, o joguinho lá, e é tudo ambientalizado como uma grande partida de RPG. Então, se você gosta de perguntas e respostas, RPG, e de conhecer podcasts novos, a Jaula do Caos é um prato cheio. Beleza, beleza. Até o presente momento, tivemos Jubacum e Cal, né? Exato. E Guizão contra Polar. Cara, Guizão contra Polar. Eu vou ter que dizer que a pistola seminal foi a arma mais criativa. É um homem O Guizão ainda tentou fazer uma marreta de luva cirúrgica com cimento, cara, mas a pistola seminal ganhou. Caraca, não tem nem mais o que falar, pelo amor de Deus. O legal é que o pessoal que até agora tem entrado na brincadeira, entra mesmo na brincadeira de inventar uma arma maluca e vir coisa assim. Então é um prato cheio pra eles e pra mim, que gosta de brincar, de fazer os golpes, etc e tal. Muito bem. Rafaelo, eu sei que, como pai da criança, você não deve ter, vamos dizer, predileções, que todos os seus filhos devem ser iguais para você. Mas vamos lá, quais são os seus dois ou três episódios favoritos da taberna? Olha, cara, eu tenho dois episódios que eu posso dizer que eu gosto muito, assim. O primeiro deles é o que a gente gravou com o Fat Frog, que foi o de Web Nostalgia. Muito bom. 15, se não me engano. Acho que é o 15, né, Dani? Você lembra? É, afinal de contas, você que é a memória. Não, afinal de contas, você é a memória do casal, né? É só a memória, mas eu não sou a playlist. Não, foi, eu acho, se não me engano, episódio 15, foi o Web Nostalgia, gravamos eu, a Dadá, o Fat Frog e o Rodrigo de Sales. E foi um bate-papo muito legal, falando de coisas velhas da internet, de como, de uma certa forma, a banda larga fez a internet perder a graça. E não, ao mesmo tempo, obviamente, se não fosse a banda larga, a gente não estaria divulgando podcast, coisa do tipo. Mas foi um episódio que eu gostei muito de gravar. E um outro episódio que eu gostei muito de gravar foi o de Desenhos Carinhosos. Desenhos Carinhosos, cara. Tava lembrado disso. Porque, cara, a gente tava completamente maluco nesse episódio. Você lembra, Dani? Parecia que a gente tinha bebido, só que ninguém tinha tomado uma gota sequer de álcool. O Desenhos Carinhosos, que era tipo uma nostalgia. os desenhos animados, mas só com os desenhos fofinhos, tipo, exato, ursinhos exato. Carinhosos, Smurfs, Snorkel, os caras, foi muito engraçado. É, cara, foi, até hoje, porque vira e mexe eu faço uma maratona pessoal, assim, pra, até pra ver a evolução e tudo mais. Cara, é um dos episódios em que eu mais racho o bico de mim mesmo e do pessoal, e cara, a gente tava descontrolado, assim, é tanto que gerou um episódio só de erro de gravação depois. Imagina. Falando asneira, só, mas foi os meus dois preferidos são esses, cara. E tu, Dada, tens tabernas favoritos? Ah, eu sou um pouco tendenciosa, então, tipo, eu acho que não é surpresa pra ninguém que o meu favorito é o de músicas latinas. O segundo, que foi gravado na Campus Party e que tava uma bagunça só, e a gente contou com Tata Poa, Juba, Thiago Yoro, o Boris, ficou muito engraçado, muito, porque a gente tava falando besteira e passava alguém e fazia alguma piada e a gente falava besteira com a pessoa. Eu lembro que nem lembro o que aconteceu, que parou uma pizza no meio da roda de gravação e que até foi o vivaco. Até isso virou piada. Então a gente tava rindo descontroladamente, mais ou menos que nem o de desenhos carinhosos. E com o plus de ser músicas latinas, que eu adoro, né? Então acho que esse é o meu favorito. E outro que eu gosto muito, muito, é o de temas da infância, que a gente apresentou as músicas dos filmes que a gente assistia quando era pequenos. Que, tipo, foi mágico fazer a viagem, né, pela infância e lembrar e ouvir, pô, e que são coisas que eu assisto até hoje, tipo, o Labirinto e o Rafael, se deixar, ele assiste até hoje História Sem Fim também. Ah, The Never End Story, pô. Ou como diria, ou como se, já que é pra botar no tema, The Never End Story. Cara, porra, esse tema, cara, ficou mais famoso o tema até do que o filme, pô. Sim, eu acho que sim. Eu também tenho alguns episódios favoritos, mas eu vou deixar, vou, só pra fazer o gosto da galera, vamos dizer, pós-retorno do hiato, o episódio de Desconstruindo Dragon Ball Z, cara. Puta, eu nunca ri tanto na minha vida, cara. Vocês, cara, tu juntou tu, o Rodrigo, o maluco do Vulto Vermelho, cara, que aquele cara não é normal. Eu adoro ele. Rodrigo, tu sabe que eu te adoro, tá? Mas, porra, tu não é normal, bicho. Não. E junta mais o maluco do Cal e o doido varrido do Jubacum, do J-Wave, pra esculhambar com Dragon Ball, cara. Vocês fizeram com o Dragon Ball parecer o samba do crioulo doido. Não que ele não seja. Não que ele não seja. Olha, a gente só falou a verdade. Oh, com só certeza, eu... não, com certeza, mas porra, de mijar de tanto dar risada, cara, eu tive que pausar duas vezes o episódio pra poder respirar, porque eu não tava conseguindo respirar de tanto dar risada, cara. Então a gente pode deixar uma dica pra quem for ouvir a taberna: ouça com um balão de oxigênio. Não, o do Desconstruindo Dragon Ball Z, ouça aos poucos, em doses homeopáticas. Eu não recomendo que você tente assisti-lo inteiro, não dá. Assim, ficou uma dica, se o pessoal ouvir o Desconselho Dragon Ball Z ou não, já está sendo preparado uma coisa que está sendo muito pedida, que é um Desconstruindo Cavaleiros do Zodíaco. Se tu não me chamar pra isso, eu já vou deixar aqui na cara. Eu vou deixar esse áudio no ar. Se tu não me chamar pra esse, seu maldito, eu nunca mais te chamo pro Paranerdia, seu puto. Tem vários Desconstruindo que a gente tem, assim, com mente, cara, de fazer, mas esse é um que tá bem pedido, cara. Um Desconstruindo maneiro que ia ser o do Yu Yu Hakusho, cara. Ia ser show de bola. É que, diferente, acho que, do Cavaleiros do Dragon Ball, o Hakusho nem tem tanto defeito, assim, pra gente ficar apontando. Mas daria um tema legal também. Não, só pegar a dublagem clássica do Yu Yu já dá um... Já é uma parte, né? Verdade. Bom, e um outro episódio recente também, e que, cara, foi super divertido de ouvir, foi Somos Amendo Bobo. Cara, como é que tu conseguiu fazer um episódio inteiro com o filme do Bob Esponja? Nesse tá você e a Madame Dona da Christine, isso, simplesmente dizendo como é que é o filme. Cara, não, é um filme como qualquer um, ué. Por que não falar de um filme? E eu e a Dada, a gente tem um carinho muito grande por Bob Esponja. Assim. Quem não, né? Pô, a gente gosta muito, cara. Sinceramente, e uma curiosidade, eu estava assistindo o filme do Bob Esponja hoje de manhã. Olha aí, tá vendo? A gente assiste sempre, cara, sempre, sempre. Cara, eu não conheço quem diga, porra, eu não gosto de Bob Esponja, acho Bob Esponja chato. Cara, eu não conheço. Eu... Aí tá, cara, a função, uma das funções do episódio foi justamente pegar esse pessoal que não gosta, porque eu conheço. Eu conheço gente, sim, que fala assim, Bob Esponja? Mas é um desenho animado. Mas, cara, o filme, ele é muito mais do que o desenho. Então a gente pensou, a gente precisa passar isso pra alguém. As pessoas precisam saber que o filme do Bob Esponja é mais do que o desenho que passa na TV. Cara, até hoje, sempre que eu me empolgo com alguma coisa, eu começo. Está pronto pra Marcel! Está pronto pra Marcel! Está pronto pra Marcel! Não, mas o Bob Esponja chega num ponto que a minha mãe assiste e racha o bico. É, cara. Cara, mas então... o Bob Esponja é divertido, gente. O Bob Esponja sem sombra de dúvidas, é o melhor desenho da Nickelodeon hoje. Concordo. Não, cara, Pinguins do Madagascar tá chegando perto do Bob Esponja. Eu não gosto muito dos pinguins. Ah, eu gosto, eu curto os Pinguins de Madagascar. Bom. Não, mas a Nick acerta nos Padrinhos Mágicos também. Sim, sim. Tá, cara, eu ouso dizer que Bob Esponja tá ali, viu, com Padrinhos Mágicos. A briga é boa. Porra, a briga é muito boa, a briga é muito boa. Principalmente depois que entrou o Puff, né, nos Padrinhos Mágicos. Sim. Ficou muito bom mesmo. Que, aliás, é o único canal que tá passando os episódios com o Puff. É a Nick longe. É, cara. Bom, Rafael, cara, foi um prazerzaço fazer este Nerd Master Recomenda. E, por favor, caso exista algum ouvinte do Paranerdia que não conhece a Taberna do Jumbo, que seria um crime isso acontecer, mas, sei lá, tem, de repente tem ouvintes novos que estão entrando agora que por acaso não conhecem, por favor, convide meus ouvintes a ouvir os papos deliciosos e alcoólicos da taberna. Que isso? Ó, ouvintes do Paranerdia, você que gosta de um bate-papo gostoso, gosta de temas variados, que fale um pouco de filme, porque a gente tem enveredado por vários temas diferentes dentro de um segmento. Então a gente fala muito de filmes, de animações, a gente fala de música. Não é aquela coisa de você, o top 10 do rock and roll, não. É tema de desenho, é tema de série, é tema de filme, é temas de infância. Então, e se você também gosta de um pouco de nostalgia, a Taberna do Smoke tá lá, www.tabernadosmoke.com.br. Tem o Taberna Cast, podcast quinzenal. Tem a Jaula do Caos, que é um jogo de perguntas e respostas. A gente coloca dois podcasters amigos pra se matarem no meio da taberna. E atualmente a gente estreou um novo tipo de... uma nova atração, na verdade, né? Que é pelo YouTube. A gente estreou o canal da Taberna do Smoke no YouTube com um gameplay, né? Eu sei, eu gosto muito de jogar videogame. E assim, como dentro da taberna eu não consigo colocar uma coisa só de games pro TabernaCast, eu coloquei isso no YouTube. Então a gente tá com um gameplay, um canal na Taberna do Smoke. A gente começou com uma série de Mega Man X, mas vão ter outros jogos, vão ter outras coisas também sem ser videogame. Então assim, além de acessar tabernadosmoke.com.br, acessa youtube.com/tabernadosmoke, se inscreva no nosso canal pra receber mais essa atração nossa. Até agora, no Mega Man X foi a primeira fase, que obviamente é a fase do Teal Penguin, né? Sim, a gente já fez dois vídeos, é a primeira tela de introdução do Mega Man, né? Que é aquela fasezinha básica, né? O tutorialzinho. Exato, exato. E a gente já fez o primeiro mestre, que foi o Teal Penguin. Não adianta nego teimar que falar que ele não é o primeiro mestre a ser matado, mas é sim. É ele que tem ninguém, que ser matado. Ninguém, cara. Ninguém que pode dizer que gosta de Mega Man X fala que não começa com a fase do Teal Penguin. Acho que é até obrigatório. Não tinha nem que ter as outras disponíveis. tinha que liberar as outras depois da fase do Teal Penguin. Concordo. Mas é isso aí. A Taberna do Smoke tá lá pra você ouvir e pra você ver à vontade. Atrações muito legais. Muito bem, Dadá, também foi um prazer tê-la agora na minha lista de contatos e gravar com você também, meu bem. Mande um beijo para os meus queridos ouvintes do Paranerdia, por favor. Claro, então, galera, foi um prazer estar aqui no Paranerdia. Foi uma honra ter sido convidada. E passa lá na taberna, eu não tenho muito mais o que acrescentar, porque meu amor já falou tudo. Olha que bonitinho. E agora é meu enorme prazer dizer que vocês são os novos detentores de um Nerd Master Seal of Approval. Olha aí! Já vão poder botar lá na parede da taberna como um adorno, no lado das cabeças dos orques e dos troféus de caça dos elfos. Vai estar lá. Depende do material, a gente vai ter que colocar em um lugar seguro por causa do garçom zumbi, né? É, às vezes quando ele inventa de limpar, aí, cara, é um desastre ele limpando a taberna. Não é de vidro não, né? Não. Ah, tá. É bom dar uma plastificada, porque tem às vezes nego vomita. Cara, A gente, assim, todas as nossas cabeças de alça são impermeabilizadas pra limpar vômito com mais facilidade. Senão, cara, não haja limpeza que aguente, cara, não dá. Exato. Ai, ai, já tá caro, sabe? Quando você compra muito. E ficamos por aqui, meus queridos ouvintes. Fiquem agora com as Crônicas Nerds. Um abraço. Open Gangnam Style. Crônicas Nerds. Distrito de Meidling, Viena. Uma agradável noite de outono de 1909. O albergue para mendigos não era o lugar mais agradável do mundo, mas dava guarida para os desafortunados que vagavam pelas ruas da capital austríaca. Alguns deles eram recorrentes no lugar e não raramente recebiam alcunhas dos companheiros de infortúnio. Paul Lebowski estava ali à procura de um deles em particular, conhecido pelos companheiros da rua como Tio Kruger, em referência a um político histórico. Lebowski custava acreditar que aquele lugar poderia inspirar qualquer um a ter pensamentos políticos, mas isso não lhe importava muito, na verdade. Tinha um objetivo ali. Aproximou-se de um funcionário que tentava em vão manter o assoalho limpo com uma vassoura que provavelmente era mais velha do que o prédio em si. O cumprimentou com um aceno de cabeça e perguntou: "Estou procurando um rapaz conhecido pelos colegas aqui como Tio Kruger." O funcionário parecia mal-humorado e mal levantou os olhos para respondê-lo. "É aquele vagabundo ali deitado com o livro." Indicou uma das camas do albergue com a cabeça. Lebowski agradeceu e se virou, olhando discretamente o jovem deitado na cama, lendo furiosamente um livro sobre pan-germanismo. Neste momento, começou a ter sentimentos conflitantes. Sentia um estranho deslumbramento por finalmente ter encontrado quem tanto procurava, mas ao mesmo tempo odiou a si mesmo por estar ali. Mas tinha uma missão, atribuída por ele mesmo, e nada o impediria de levá-la a cabo. Aproximou-se da cama. "Você é o que chamam de Tio Kruger?" O rapaz tirou o livro da frente do rosto, fitou com certa desconfiança. Era sozinho no mundo, e só os que o conheciam por este nome eram moradores de rua e boêmios, não alguém bem vestido com um homem de pé ao lado de sua cama. "Esse não é o meu nome, mas sou conhecido assim." "Pode acreditar, Eu sei o seu nome. Lebowski respondeu com certa rispidez, mas percebeu que se quisesse conseguir o que queria, teria que tratar o rapaz mais amavelmente. Você é artista, não é? Um fracassado, o senhor quer dizer. A Academia de Viena já me enxotou umas duas vezes. Acho que não compreendem a minha arte. Lebowski engoliu em seco. Por certo, você fará muitos atos que seriam incompreensíveis, pensou em seu âmago. Mas tentou o seu melhor para não transparecer o que sentia naquele momento insólito. Retirou do bolso do casaco uma pequena gravura, comprada de um mercador, e mostrou-a ao rapaz. Você pintou isso? Sim, senhor. Tem sido a minha fonte de renda nos últimos tempos. Com sorte, logo poderia alugar um lugar para morar na rua Meldeman e sair deste pardieiro. Talvez você possa sair daqui mais rápido do que pensa. Lebowski mentiu com um sorriso no rosto. Eu tenho uma empresa e vi muito potencial nas suas pinturas. O que achas de pintar mais algumas para mim? Claro, em troca de um bom dinheiro. O rapaz pareceu atônito a princípio. Era desconfiado como um gato, mas parecia que uma oportunidade de largar a vida miserável havia batido em sua porta. Mas eu não tenho material. Gastei o último dinheiro que tinha para comprar comida e algumas roupas. Não tem como produzir nada. Eu fornecerei tudo o que você precisa. Os olhos de Lebowski brilharam. Tirou um pequeno cartão do bolso, onde anotou a caneta, um endereço e entregou ao rapaz. Este é o endereço onde eu estou hospedado. Apareça lá amanhã para um teste. Fornecerei-te telas e tintas e pintarás uma paisagem para mim. Lebowski entregou o cartão ao jovem e fez questão de certificar-se que ele conhecia o lugar. Em seguida, foi embora. O jovem pintor ficou olhando o cartão por alguns minutos, ressabiado. Concluiu, no entanto, que não tinha nada a perder. Guardou-o cuidadosamente no meio do livro que estava lendo e dormiu. Na manhã seguinte, o rapaz levantou-se, colocou a melhor roupa que tinha e se dirigiu para Hofburg, o bairro mais elegante de Viena, onde o cavalheiro misterioso, na noite anterior, estava hospedado no Grand's Ambassador. Conversou com um recepcionista e descobriu o que já estava sendo esperado, e que havia instruções para que um funcionário o acompanhasse até o quarto de Lebowski. Ele abriu a porta e o recebeu calorosamente. No entanto, o rapaz ficou um pouco desconfiado ao ver de relance sobre uma escrivaninha algumas geringonças engraçadas, uma inclusive que lhe lembrava uma máquina de escrever, porém diferente de qualquer uma que já tivera colocado os olhos. Mas qualquer sentimento de desconfiança lhe foi tirado quando viu, encostados em uma parede, algumas telas e material de pintura em abundância. Lebowski insistiu que ele começasse imediatamente. Posicionou a tela em um cavalete próximo a uma janela e pôs-se a pintar a paisagem. Pouco mais de duas horas haviam se passado e a paisagem já tomava formas quase definitivas na tela. Era tosca e praticamente de talento quase inexistente, como Lebowski observava à distância. Ele, por sua vez, estava agitado, caminhando constantemente pelo quarto em silêncio, como se tivesse que tomar uma decisão importante. O rapaz nem percebia sua presença, entretido com as tintas e os pincéis. Mais alguns minutos, a pintura estava pronta. Lebowski mentiu que a adorara, destilando elogios que inflaram o ego do rapaz. Ah, uma obra como esta deve ser assinada pelo seu criador. É que geralmente eu não assino as minhas obras, né? Os mercadores preferem dessa forma. Mas eu faço questão. O jovem, então, pegou um pincel e começou a colocar seu nome em um canto da pintura. Quando acabou, percebeu de relance em um reflexo do vidro da janela por onde olhava a paisagem, a arma na mão de Lebowski. Virou-se rapidamente, mas antes que pudesse expressar qualquer reação, levou um golpe na cabeça que o fez cair desmaiado. Lebowski engatilhou a arma, apontou em direção à cabeça do rapaz. Eu gostaria de poder dizer que sinto muito. Quando o dedo já estava posicionado, pressionando o gatilho, quase até o limite que o dispararia, Lebowski escutou a máquina sob a escrivaninha emitir um som agudo e uma luz forte veio atrás de si. Em seguida, ouviu uma voz familiar. Paul, não! Por favor, não faça isso! Lebowski hesitou e diminuiu a pressão no gatilho. Virou e viu Anna, sua esposa. Você não deveria estar aqui. Uma lágrima começou a escorrer de seus olhos. Você sabe quem é ele? Sabe o que ele vai fazer? Eu sei, querido. Mas não foi para isso que nós criamos a máquina, lembra? Nós queríamos vislumbrar as maravilhas que estão por vir e não para apagar os erros do passado. Lebowski deu as costas à mulher e voltou a colocar pressão no gatilho. As lágrimas corriam profusamente por seu rosto agora e lhe ofegava com a tensão. A mão tremia com o peso da arma. A esposa, desesperada, tentou uma última cartada. Por favor, querido, você não é assassino. Não se iguale a ele. O homem engoliu em seco, diminuiu a pressão no gatilho e desarmou a pistola. A esposa o fizera relembrar quem realmente ele era. Era um cientista, não um assassino, a sangue frio. Virou-se e correu para abraçar a esposa e a beijou com ternura. Por favor, vamos para casa. Acenou com a cabeça afirmativamente. Não conseguia falar e as lágrimas ainda escorriam pelo rosto. Aproximaram-se, abraçados da parafernália que estava posicionada sob a escrivaninha, onde o cientista apertou algumas teclas. O jovem no chão começara a recobrar a consciência e só conseguiu ver dois vultos sendo envolvidos por uma luz intensa e desaparecendo no ar em seguida. Apavorado, saiu correndo do quarto, prometendo a si mesmo que esqueceria aquela história e nunca contaria a ninguém. A pintura ficaria ali abandonada. Em seu canto inferior esquerdo, podia-se ler a assinatura do autor, Adolf Hitler.